Podcast Mirralos. Podcast de número 4. Eu sou o Doug. E hoje estamos aqui com ele, é Valdeir. Vambora, bichinho, que eu tô maluco. Que bosta, cara. Que pariu. Posso fazer, mano? Já era, cara. Estamos aqui também com o Pietro. Oi. Pelo menos mudou, cara. Pelo menos não lá. Oi. Contamos aqui também com essa bichinha retada da gota, Andréa. Oi, seus lindos. Ui, ai, meu Deus. Olha, segura o coração, Valdeir. Já que estamos também aqui com ele, Márcio. Opa, firmeza? Aí, ó. Parece que cutucaram o Márcio assim, pra estar assim, opa, firmeza. Opa, opa, acordei, firmeza. Mas é isso aí, bora pro podcast que tá longo demais. Vamos para os e-mails, roda aí. É, bora. Moléstia. Caraca, ninguém vai entender essa porra, cara. Bichinho da gota. E tem um loop de Sarah Jane na minha cabeça. Não, vamos abrir a roda. Enlarguecer. Vamos abrir a roda. Obviously, we have a rapist in Linkin Park. Estamos aqui na nossa leitura de e-mails e recados, Rodrigo. E novamente, Rodrigo. Que merda foi essa abertura aqui, Rodrigo? Eu queria saber. Explica a pessoa. Que merda. Que porra foi essa, cara? Acho que isso é Dorgas isso. A fanga que escapou, hein? Não, e vou explicar aqui pro pessoal, que não entendeu bulufas desse começo, uma explicação rápida. Aqui estava eu, no aconchego no meu lar, e o Valdeir me mandou essa música do demônio, e essa desgrama não saiu da minha cabeça. Por isso que a gente fez essa porcaria. Pra compartilhar, né, com o pessoal, pra ver se eles percam as noites de sono aí ouvindo essa desgrama. É, pra tirar da nossa, por fã de vocês. É, exatamente. Mas a gente promete que a gente não, né, não vai tocar mais esse troço. Não, imagina. Nunca mais, né? Isso. Mas é isso aí, ó, vamos pros nossos recados. Pois é, vamos aqui falar, ó. Nós temos 3 recadinhos, mas antes a gente vai falar o quê? Sobre o prazo de postagem do podcast. Pois é, né? Pois é, a gente pede desculpa aí a todos os nossos 10 ouvintes. Excuse me. Excuse me. porque dezembro é muito corrido pra gente, então a gente tem muito trabalho. Oi. E, né, sabe como é que é, né, gente? Se tem dinheiro envolvido, então... a gente... Faz quando der, desculpa aí, né? Tem que fazer quando der, não tem como. Só que a questão é a seguinte também, pra não cair a qualidade, é preferível que atrase do que a gente lance antes e fique com a qualidade de lixo, né? Pois é. Já que a gente apresentou o cast com todos esses emaranhados de efeitos e vinhetinhas, então a gente não quer perder essa identidade, né? É, a gente não quer fazer um negócio só a conversa, sem áudio, sem música, sem... É, exatamente, né? Uhum. Então, se você estiver ouvindo isso na sexta-feira, desculpe. É isso. Espero que não, né? Eu espero também. O cara vai estar ouvindo e já acabou o seriado, né? Pois é. Mas aí, o que mais que a gente tem de recadinho, Valdeir? Pois é, cara. A gente tem aqui pra falar sobre o Motion Comics, né, cara? Que saiu aí, acho que... Não sei se foi essa semana ou foi semana passada. Muito legal, né? Explica aí, pessoal que não sabe, o que é o Motion Comics, cara? Então, o Motion Comics é quando a gente... Quando um cara, um animador, ele vai e pega uma HQ, né? Por exemplo, a The Walking Dead, e ele faz uma animação ou no Flash, ou no After Effects, né? Aí faz animação do quadrinho, tipo, ele dá movimento ao quadrinho, né? É como se fosse aquelas animações dos anos 80, dos anos 70, isso, né? Eu acho. É aquela animação bem paradinha, né? Não é uma mega animação. Isso, mas, exatamente. Mas fica legal, né? Essa do Walking Dead ficou bem legal. Então, e essa do Walking Dead tá sensacional, né? Que ela vai até a metade da primeira HQ, é, né? Até o momento que o... Que o Rick toma a pazada na cabeça, isso, né? Só que o interessante é o que, né, Valdir? Esse Motion Comics aí, ele foi encomendado, né, cara, pela AMC. É, né? A gente tava vendo, a crente que era feito por um fã, mas na verdade não. Tá muito bem feito. Eu aconselho, ó, vai estar o link aí na postagem. Gente, tá sensacional. Quem tiver com preguiça de ler os quadrinhos, aproveita aí que foi legendado. A fonte, eu vou até colocar o link aí também, que foi do site Action Comics. É. Pra quem quiser também baixar a scan, ó. Fica à vontade lá, vai na importadora deles lá e, né, dá essa viajada pros Estados Unidos, pega um quadrinho e volta. Exatamente. O que mais que a gente tem que falar aí, cara? Pois é, a gente vai fazer uma promoção, né, Lúcio? Pô, rapaz, olha só, a gente vai fazer uma Qual promoção. Qual foi o ouvinte que deu a dica aí pra gente? Pois é, ó, foi a dica do Caquitos. Então, agradeçam ao Caquitos aí, né? Ou não, né? Se é que vai prestar a promoção. Ele deu a ideia aí, vamos ver se o pessoal gosta. Então, o pessoal andou elogiando muito os desenhos do banner, né? E a gente vai fazer a promoção chamada Origem do Dia Z. O que, que seria a Origem do Dia Z? É a origem do Apocalipse Zumbi, né? Como surgiu tudo isso, né? Então vocês vão ter que deixar nos comentários aí alguma resposta bem criativa de como surgiu todo esse emaranhado de zumbis no mundo. Lembrando também que a promoção vai durar até o lançamento do cast de número 6. Ou seja, o nosso último cast. A mais criativa vai ser caricaturizada como zumbi. Exatamente. No sétimo banner que a gente vai fazer pro podcast. Porque assim, nós temos os avatares de zumbi feitos pelo Pietro, né? Isso. E temos os banners aí feitos pelo Valdeir. Isso. Que o ganhador da promoção, ele será o banner do nosso episódio de número 7. Vai ser um episódio especial aí. Exatamente, vai ser o nosso... Mega Special. Isso, vamos dar muito detalhe, né? É, exatamente. Então, ó, se você ganhar a promoção, você vai ter uma caricatura de zumbi naquela qualidade do banner aí, ó. Exatamente. A gente envia pra pessoa em alta e tudo mais. Exatamente. Você pode estampar na camiseta aí, colocar a assinatura do Valdeir, telefone pra contato, por aí, vai. Por favor. Chega de recadinhos, vamos para os e-mails. Primeiro e-mail, Valdeir, o que você tem aí? E-mail aqui da Paula Nascimento, né? Paula já Nascimento. Já tinha mandado e-mail pra gente, de Rio Branco. Ela não fala a idade, né? É, não fala, cara. Rio Branco, Acre, né? Detalhe, né? É o Gmail, né? Com a pegadinha novamente. Acho que a gente é o único podcast que tem um ouvinte acreano correspondente, né? Pois é, né, cara? Pois é. Pois vamos lá, ela diz aqui. Olá, rapazes. Bem, esperei muito pelo podcast 3 e vou lá. Sabia que o episódio iria dar comentários bem convenientes e divertidos. Embora tenha ficado pensativo em relação aos episódios anteriores, refiro-me ao 1 e 2, pois tenho visto algumas situações bem clichês e previsíveis. Ela fala aqui que tá gostando, né? Mas tem uma coisa. É que nem a gente tá discutindo. É, a gente tá comentando os clichês, mas até então toda a série tem isso, né? É, então, até então dá pra fazer muito. Sim. É, ela diz aqui, bem, assim como vocês, em algumas situações eu esperava algo que fosse me surpreender um pouco mais. Esperamos sim, cenas de atitudes imprevisíveis e até insanas, como a amputação do próprio mão do Dixon, né? Sim. Foi bem surpreendente, realmente. Porra, foi tenso. Mas muita gente falou que era jogos mortais, mas me surpreendeu bastante. É, eu não tava esperando que... Apesar de muita gente falar que foi imprevisível, eu tava esperando algo mais como o corpo dele. Eu nem sei o que eu tava esperando, cara. Mas prossiga. É, ela diz aqui, tenho entendido e adorado os comentários de vocês. Em especial das pererecas e a das algemas. Pô, Pietro, que mancada, hein? Ela fala aqui. Coitado, Pietro. Falar das intimidades perto desses pervertidos, liga não, nego. Fetiche masoquismo e sadomasoquismo. Isso é massa. Ela tá apoiando, né, o Pietro? Não, tá certo, né? Então, tá aí, ó, Paula, a Criana, gente, gosta de algema também, se tiver algum interessado aí do Acre. Masoquismo e saudosismo. Sadomasoquismo. Eu falei saudosismo. Ai, falou saudosismo, cara. Prossiga o e-mail. Tenho só uma coisa a reclamar e criticar. Quando vocês falam sobre as mulheres bipolares, vocês comentam sobre a fala da Lori, onde a mesma dizia ao Daryl que o Rick iria buscar o seu irmão. Pois bem, acho que vocês não lembram, mas o próprio Rick diz que ficava pensando no homem que ele havia deixado para trás. Ela diz aqui que, da primeira impressão que teve quando o Rick falou isso, sim, ela tinha entendido que ele se referia a ele mesmo, né? Mas depois que ela entendeu que ele se referia ao Dixon. Tanto que ela mesma responde que não. Sendo assim, no momento em que disse ao Daryl que o Rick iria voltar, ela estava sendo irônica e sarcástica. Vamos continuar lendo aqui. Sim. O próprio Rick, assim que chegou, falou que queria voltar. Tanto é que ela fala meio com um tom de interrogação. Ela fala que mulheres são fodas. E as bipolares, então? Entendo vocês, meninos. Entender a mente feminina é mesmo quase impossível. Poxa. O que você acha, Doug? Você acha que a gente tá... Olha, eu vou ter que discordar disso, meu. Ou a Sarah aí, né, a atriz que faz a Lori, ela é uma péssima atriz, então, porque ela não me passou isso. Pois é, depois que eu li o comentário da Paula, eu até revi, e eu também não tive essa impressão que ela teve, não. Acho que não sei, cara. Não sei. Eu achei que não me passou nada de interrogação aqui, nem um pouco sarcástico, eu achei. Nem eu, né? Mas, de qualquer forma aí... Paula, muito obrigado pelo e-mail. Pois é, mulheres, não se revoltem. É, né? Por favor. As bipolares, né? A gente, ela fala aqui, né, que a gente se refere às mulheres bipolares da Sarah, né? A gente acha que a Sarah... Sim. A Lori, a Sarah é atriz, né? A Lori, ela é bipolar. Tanto que nos quadrinhos ela é meio assim também. Por isso que a gente fez a referência. A gente comentou isso. Porque nos quadrinhos ela é bem neurótica, digamos assim. É, a gente até recebeu um e-mail aqui de outra garota aqui, a Priui, né? E ela comentou também, ela ficou falando que a Carol lá era uma frouxa, que é onde já se viu, né? Vai ser assim só lá no acampamento e tudo mais. Mas infelizmente existe, né? Sim. Existem mulheres de assim, como também existem os clichês masculinos que tem na série. Não, com certeza, então, né, cara? Por aí vai. Próximo e-mail aqui do Diogo Rodrigues. Ele diz aqui, ó, ele fala sobre os animais, né, cara? A gente comentou que os animais não são contaminados, né? Pelo menos não mostrou até pois agora. É, né? A gente viu que eles foram mordidos, o cavalo e o veado foram mordidos. Mas do jeito que eles foram comidos, né? O cavalo não sobrou, né? Pois cara? É, não Diego. Sobrou nada pra virar ali, qualquer coisa, né? Muito menos o rato, né? No segundo episódio que... Não, o rato piorou, né? O rato também, quem ia notar o rato zumbi, né, cara? Pois é. Mas ele fala aqui, o Diogo Rodrigues, ó, e sobre os animais não serem contaminados, pode ter uma explicação científica, totalmente chutada agora, né, da parte dele aqui. O vírus que infecta as pessoas pode agir apenas em genes humanos, como algumas doenças por aí, e se não for de origem natural, se for de um vírus manipulado, algo criado para ser uma arma química, este pode ser criado para agir apenas em humanos, mas obviamente um vírus ou bactéria, seja lá como for, pode mudar, ter uma mutação e agir em animais, mas talvez esse não seja o foco dos criadores da série. Bom, é isso, falou o povo. Pois é, o Diogo fala isso, mas ele já afirma que seria um vírus, mas não pode necessariamente ser um vírus, né? É, exatamente. O detalhe também é que o Diogo não leu, não viu. Pois é, não se gosta. Ele tivesse lido o HQ, ele já teria uma opinião diferente ao ser ouvidos, né? Porque com certeza. Eu, pelo que eu li na HQ, não vou dar nenhum spoiler, mas eu não acredito que seja um vírus, né? Pelo jeito que é mostrado na HQ. Não, que vírus é esse? Mas, né? Não que na HQ já tenha explicado o motivo, né? Claro, até agora, tá no volume 79 e ainda não deram nenhum porquê, né? Do apocalipse zumbi, né? Da contaminação, né? Mas vamos seguindo aí. Sim, eu vou ler o e-mail aqui, que basicamente foi um comentário, né? Do Netinho Shevchenko. Ah, ele fez ele colocou aqui, né? Muito bom o capítulo do podcast. E o Pietro, hein? Usando algema com tio. E sem cesta, hein? Mais uma vez, parabéns pelo ótimo cast. Mas coitado do Pietro. Caraca, Pietro. Falou demais. Falando em Pietro, né, cara, o pessoal vai notar um pouco a ausência do Pietro nesse podcast. Mais, né? Do que o normal. Mais do que o normal, porque eu acho que ele estava, eu não sei, ele, como é que é o nome daquele troço lá? Ele tomou sonífero, ele estava com um sono gigante. Vocês vão sentir uma animação na voz dele, assim, que dá vontade de viver, sabe? Acho que ele deu umas cochiladas no meio. Com certeza. Mas é isso aí, ó. Temos um comentário aqui também do Dimitri Kawada, né? Isso. O Dimitri mandou um e-mail aqui falando, primeiramente, devo elogiar os banners, que ficam muito bons. E sobre a série, eu jurava que o Dixon iria aparecer morto e estraçalhado. É o que a gente comentou, né? Eu também não esperava isso, né? É o que eu achei também, né? Que eles encontraram... Tanto que a reação do Daryl, quando ele olha, quando ele encontra o Dixon, foi... Eu tive a primeira impressão de que seria isso. Sim, mas... sim, sim. E lembrando novamente aqui, que até o Dimitri comentou sobre os banners, pra quem não conhece, gente, quem chegou agora aqui na leitura de e-mails, os banners são feitos pelo Valdeir, tirando o primeiro, né? Como não deu tempo de elaborar nada... Como a gente fala, a gente trabalha, é meio complicado poder estar se dedicando ao banner e tal. Eu faço nos meus tempos, nas minhas horas vagas, né? Que, pra quem não sabe, nós somos todos ilustradores, né? Trabalhamos com freelancer, em agência, ou etc. E às vezes, quando sobra um tempinho, eu vou, faço o banner, tô tentando me empenhar ao máximo, né? Tá fazendo... Bom, o pessoal vai achar que eu sou vagabundo, mano. Vamos falar, esse cara não trabalha, fica editando podcast, essa desgraça. Mas é isso aí, ó, só pra lembrar, né, os banners são obra aí do Valdeir e os avatares são do Pietro, né? Quem não conhece também, a gente vai deixar o link do blog aí, gente, vocês visitem aí que é bastante bacana, ficou legal, cara. Mas é isso aí, no mais, o que a gente vai fazer agora? Vamos agradecer aqui aos nossos comentários, vamos lá? Vamos agradecer aqui o comentário da Paula... Lohan Neri. Do Daniel Maldito, que mandou aí a imagem das nossas fãs aí do podcast, né? Sim, dê uma compilada nos comentários. É, dá uma olhada lá. Eu pegava, hein, Valdeir? Você pegava? Opa! Caraca, eu pegava fácil. Quem mais aí que a gente tem a agradecer? Fabrício Freitas. Também temos a agradecer aqui o Caquitos. Aqui, novamente. Sim, que deu a ideia da promoção, né? Sim. Quem mais aí tem a agradecer? Alan Fênix. Temos a agradecer também ao Maurício. Ah, boa, né? Ah, e acabou, finish, né? É isso aí. Mas é isso aí, gente, ó, muito obrigado aí e vamos que o podcast tá em ritmo frenético e pelo amor de... Cara, que música do capeta, cara, não sai da minha cabeça mesmo. Vamos abrir a roda. E é isso aí, vamos pro cast. Valeu. Chubidubi. Chubidubi. Chuplec, chuplend. Caraca, tá vendo minha mente? Que isso aí? Cara, o Panda falou isso nos dois programas que ele participou com a gente, só falou isso. Não tem o... Começou atento, né? Não tem o quê, cara? Ele fala, não é que... É, exatamente. Feito o porquê de... A gente chega lá, tipo, ô, Panda, tô mó triste aí hoje, cara, porque, tipo... faleceu alguém aí. Chuplec, chuplin, faleceu mesmo. Chuplec, chuplin, foi pro céu. É a onomatopeia do panda. Quarto episódio aí do seriado The Walking Dead. Valdeir, contigo, meu filho. Pois não. Como é que começou o episódio, meu? Então, rapaz, esse começo eu gostei bastante, já vou comentar aqui. Você gostou? Gostei, cara. Começou com o diálogo das irmãs, né? Da Amy e da... E da Andrea, né? Andrea tá aí, Andrea. Tá aí, Andrea. Andrea, inclusive tá participando. Como é que é participar do Walking Dead, Adão? Olha, é emocionante, assim. Acho que foi um grande passo pra minha carreira de oceanóloga, né? Tem tudo a ver. É, não, acho que foi bom, foi bom. Inclusive, eu sou bem loira também. Tá bom. Né? Você acha que foi por isso que Frank Darabont colocou você aí atuando nesse quarto episódio aí pescando, devido à sua profissão? Você acha que foi isso? Eu acho que foi uma referência, mas só os perspicazes perceberam. É verdade, né? Você é uma pessoa muito sagaz, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Nem ela mesma tinha percebido. Não, não. Então, aí começa com o diálogo das duas, comparando, né? Cada uma parece ter uma técnica de pesca, né? Elas ficam conversando e comparando assim o jeito como o pai dela ensinou elas a pescar, né? Sim. Né? Que é bem legal, é bem até emocionante assim no começo. Eu fiquei emocionado. É, isso daí é já pro espectador já ficar ligado à perda, né? Isso, é. Né? Bem legal. É, o que você achou, André, desse começo aí? Você que tava lá. É, eu achei bem, bem dispensável, assim, na real. Não curti muito essa parte, não. Não, é porque eu achei que, assim, demorou muito, assim. Acho que, sei lá, foram uns quase 2-3 minutos delas ali e não teve muita dinâmica. Você quer ver zumbi, assim, quer ver zumbi. Não é nem isso, mas eu acho que, tipo, ficou uma coisa muito clichê, talvez. Entendeu? Não sei, eu não curti muito. Interessante que eu baixei o episódio primeiro sem legenda, e eu assistindo assim, né? E eu não entendi nada dessa parte. É, eu assistindo e elas chorando, nossa, essa parte deve ser mó tensa, né? Mas eu não acho dispensável, porque foi pra mostrar um pouco da... Não tinha mostrado tanto ainda das duas, das irmãs. E tipo, é que nem você falou, vai dar uma carga dramática pro final. Porque se você tirar isso, não vai ter nada assim que passa essa coisa das irmãs, das duas irmãs, assim. É a única coisa que teve até agora, desde que começou a série, que mostra meio que o relacionamento das duas irmãs, né? Sim, eu entendo, mas eu achei que ficou meio maçante, assim. Ah, podia ter sido mais rápido. Elas podiam estar tipo, ai, aí, Andréia, meu, pô, tipo assim, né, meu? É, não sei, né? Sanzol, assim, né? Você acha que ia ficar melhor assim, né? Tipo, um diálogo mais transado, assim. Não isso, mas mais dinâmico mesmo. Ô, Pietro? Oi. Diga. O que você achou, rapaz, desse começo aí? Ah, eu achei bacana. Tipo... Não tem muito o que falar, não. Você concorda com quem? Você acha que foi dispensável? Você acha que não? Ah, talvez não dispensável, né? Porque no final lá... Você já sabe, né? talvez só pra mostrar a relação que as duas tinham, né? Sim. Um pouco, talvez, isso é até o que viria a correr depois, né? O correr depois na série. Eu gostei pelos diálogos. Eu achei que... Eu não tô gostando de um monte de diálogo que tá tendo na série. E esse eu gostei. Esse eu achei que... Ficou uma coisa bem... das duas, assim. É bem entre elas, assim. Ô, Márcio, você gostou disso, Márcio? Olha, o início foi igual a Andrea falou, tipo, foi bem dispensável, só que depois achei massa, tipo, a Amy falando que do pai dela, que ensinou ela a Andrea a pegar o peixe, né, pra ajudar a família, mas ensinou a Amy a jogar no rio, só essa sim, parte, sim. Assim, ficou... É, e o detalhe é que a Amy fala, né? Tipo, será que a Flórida não foi infestada por zumbis, né? E mostra que o pai criou cada uma de um jeito, né? E, só que ele não deu menos importância pra uma ou pra outra. Ele queria que elas fossem diferentes mesmo. Finalizando a introdução, a gente tem o Dale, né? O Dale, ele vendo o Jim lá, o mecânico, cavando loucamente, né? É isso daí, né? Deixa pra mais do episódio aí, vou comentar disso. Eu achei meio. Não sei. Depois já corta aí, né? Pra Rick, o Daryl, né? E o T-Dog lá no terraço do prédio, né? E o Glenn. O Daryl maluco, né? Tipo, já queria dar uma flechada na testa do T-Dog. Pois é, sempre neguinho, né? Coitado. Achei meio idiota, mas... É mesmo? É, cara, tipo, sei lá, uma coisa tão, tão boba, sabe? Tipo, essa coisa de... Eu achei engraçado que o Daryl, tipo, ele ficou... Tipo, ele virou uma mocinha, cara. Mano, o ator que faz o Daryl, eu acho ele péssimo. Sério? Pô, até que eu não acho ele tão ruim, mas... Nossa, eu acho ele muito ruim. Mas tô falando que no primeiro ele tava muito maluco, assim, de raiva. Primeiro ou terceiro? Tava... Né? Tava tirando... Ah, o terceiro, né? Puta que na merda. O primeiro que ele aparece, você quis dizer. Olha eu te corrigindo. O terceiro... O terceiro, quando ele aparece, ele tá, tipo, muito maluco. Aí, já nesse início aí, o Rick ameaça ele, aí ele... Você tem um lenço? É, isso que eu achei tosco, entendeu? É, tipo... talvez seja pelo fato dele ver a mão. Eu acho que é coisa dele, de momento, né? É, ele ficou bravo, ele ficou... Tava meio na neurótica, né? Eu só achei uma falha que o Rick puxou a arma muito... Então, devagar, o Rick, sabe? Que às vezes tá tendo isso, que eu tô achando... Tá tendo umas coisas muito desnecessárias, né? Tipo, tá muito, fazendo muita pose, né? Ah, mas aí eu acho que já é questão do roteiro, direção... Uhum. Não sei se tem muito a ver, né? O interessante é que tinha muita gente especulando, né? Que o... Ah, como assim o Dixon não cortou o dedão? Não, como né? Ele... Por que ele não cortou a algema? Ele cortou a mão. É, por que ele não cortou a algema? Aí ele fala, ah, talvez essa algema... fosse forte assim, o suficiente. Porque a lima, né? Não a fosse serra. Suficiente pra cortar o gema, mas o braço, quer dizer, a mão já poderia. Eu acho bem legal essa cena que mostra o Daryl, né? Ele começa, tipo, a refazer a repensar tudo que o Merle fez, né? Eu achei isso muito legal. Ele fala isso da serra, né? Aí depois ele fala, provavelmente ele usou o cinto pra... prender a circulação do sangue pra evitar o sangramento. Ele usou como torniquete. Isso, né? Como torniquete. Aí eles vão refazendo tudo, né, que ele fez. E a parte mais foda que eu achei é quando eles chegam naquele lugar, já que é tipo uma cozinha, né? E aí eles veem que o cara cauterizou o braço, meu. Eu achei pois muito é. Foda. Porque mostra o desespero da pessoa. Tipo, é uma condição extrema, entendeu? E ele matou, tipo, dois zumbis antes de chegar no lugar. Só, detalhe. E não. É, com uma mão só, com uma chave inglesa, se eu não me engano. Desidratado. Mas realmente, é você levar o ser humano à condição mais extrema possível. Ele falou, cauterizou e, meu, foda-se. Eu achei isso muito legal. Eu até achei desnecessário... É muito óbvio o que, era aquilo, né? E ele, o que, é essa Harry aqui? Isso é pele, carne humana queimada, tipo, pele humana. Pô, é óbvio que é... Porra, você não tá refazendo a cena do cara, mano? O zumbi foi lá se queimar? O zumbi foi lá acender um cigarro? E aquela zumbi lá com maxinha maxilar, né? Animal. Nossa, tá bem cara, feito. Aquela maquiagem. Um dos mais legais até agora. Ele é uma flechada na testa. Em seguida aí nós temos o quê? Nós temos o Jim lá, né? Volta pro acampamento. Né? É, volta pro acampamento e o Daryl, né? O Daryl não. Puta que merda, tô foda hoje, hein? O Daly, né? O Daly, dedo duro, né? Foi lá e falou pro Shane. É, antes, até, eu acho legal, tipo, quando voltam as irmãs, né, da pescaria, elas com um monte de peixe. Essas minas foda demais. Sim, e isso é legal porque no episódio anterior elas estavam putas, né? Por causa de divisão das tarefas, né? Tipo, ai, porque a gente só lava roupa e não sei o que, blá blá blá. E você vê que elas, meu, elas teve um pouco disso também, ó, seus filhos da puta, a gente também consegue fazer outra coisa, sabe? Acho que foi. Não, mas é, somente a Andrea, que ela é mais durona, assim, rolou uma coisa meio tipo, ó. Você é suspeita pra falar da Andrea. Mas é, né? Tem esse lado, né? Tipo. Foi só eu, demente, que achou o Jim aí, o mecânico, parecido com o Eric Bana. Olha o grilhinho que vai rolando. É, já era, né? É, Eric O Eric Bana é o Hulk do Ang Lee. Nossa, velho. Ah. O Jim. Não, nem parece, velho. Tá sério. Ah, não. Depois cara, quando eu falo que você não consegue fazer. É. Mano, é parecido, cara. Não, não é possível, cara. Não tô tão. É cheio disso, comparar os negócios nada a ver, cara. Você bateu forte a cabeça, Douglas. Não, principalmente a hora que o Shane... Né, eu achei legal o diálogo dele, né? Que ele fala pro Shane, ah, o que vai acontecer se eu não dar minha pá? Você vai me bater igual você bateu no infeliz lá, né? No Ed, né? Que o Ed... Nossa, o Ed ficou zoado, hein? É. Quase... Mas foi pouco ainda. É, pro que ele fez, né? Aí nós temos o Jim comentando aí que a família dele foi comida, né, por zumbis, e ele só conseguiu se safar porque os zumbis estavam comendo. Pois é, no quadrinho é diferente, né, esse diálogo. Então, isso daí eu queria até comentar, Acho que a Andréia é a única que não leu os quadrinhos aqui, né? É. Todo mundo leu, né? Isso. Esse diálogo aí do Jim, né? Tem referência ao momento lá nos quadrinhos que eles estão descobrindo o que cada um fazia antes, né? É, ele conta meio que porque ele quer, né? Não é uma coisa... Não, mas o legal é que nos quadrinhos eles estão numa roda, né? Uhum. E tá cada um falando, ah, eu fazia isso, né? Aí até o Glenn fala, né? Ah, eu entregava pizza. Aí chega no Jim ali, mecânico. Ele só fala isso. Ah, né? É, na verdade. Tipo, ele não fala mais nada, né? Que a gente fica descobrindo da família dele depois, né? Nos quadrinhos. Mas como que é o momento? Eu não me lembro nos quadrinhos que ele fala isso. Ah, sim. Ele, o momento que ele fala isso nos quadrinhos é o momento do ataque dos zumbis. Ah, é? Que ele tá matando o zumbi lá e... Matando o zumbi é redundante, né? Ele tá rematando o zumbi. Exterminando. É, ele tá detonando o bicho lá e ele fala: ah, não sei o que, é que vocês fizeram com a minha família. Ele começa a ficar louco lá, né? O que a gente tem aí em seguida? Esqueci. Ah, nós temos o Glenn estrategista aí, né, cara? É legal que até você falou aí do Glenn, que ele fala que entregava pizza, né? Eu acho que gostei mais do jeito que ele fala na série, né? É, porque ele tá... Meu, o cara tá muito Jack Bauer ali, né? Você vem por aqui, você não sei o quê, você vai pra lá, ele... Por quê? Não, porque isso... Aí o Daryl que pergunta, né? O que que você fazia antes, cara? Ele entregava pizza. Momento piadinha, né, no episódio. É engraçado que ele fala, tipo, ah, não é óbvio? Pois é. Eu pago muito pau pra esse personagem do... É Glenn o nome dele, né? Não, ele é meu. O cara, ele é foda. Tipo, ele é um dos poucos que tem culhão ali, sabe? Aí, japoneses que estão ouvindo o podcast, podem escrever para André. Mandei suas fotos. Ô, Márcio, você é japonês, Márcio? Não. Não, não fala isso, que depois eu falei uma vez no podcast Dexter que eu pegava o Batista, o chefe da polícia. Depois disso começou a... rolou uma série de... Não, mas eu... Até eu pego o Batista. Até eu pego o Batista. Até eu pego o Batista. Que sem vergonha essa bichinha! É uma mulher de pezinho! Não, mas o papo assim, meu, ele é proativo, entendeu? Ele tá ali pra se molhar mesmo, e ele é muito de defender o do grupo, eu acho. É, por mais que ele não queira, né? É, por mais que às vezes ele dê uma melada na cueca, né? É, porque até no primeiro episódio ele fala, porque antes eu vim aqui sozinho, né? Foi a primeira vez que a gente saiu em grupo. E você vê, tipo, ele tá sempre pondo dele na reta. É, o interessante é que dá pra perceber por que ele saía vivo antes, né? Porque ele ia sozinho. Que ele fala, eles têm um plano lá, e ele fala, eu vou sozinho porque eu sou mais rápido, né? E os zumbis não vão me perceber. E aí nós temos a descoberta, né? A descoberta do século. Ele não é nem japonês, nem chinês, né? Ele é coreano. Ele é coreano. Dá, como dá pra saber, pelo cara? Pelo nome dele lá. Dá pra saber. Ah, e falou o especialista aí, né? Não, mas ó, eu estudei 3 anos numa escola que só tinha orientais. Então, você percebe, normalmente coreanos têm bochechas mais proeminentes. Ai, vá pra lá, minha filha. Isso é verdade, é verdade, eu não tô brincando. Ai, geralmente o coreano, ele tem um dente a mais. O japonês, ele tem um tom de pele um pouco abaixo. Mas é, meu, é diferente, é diferente. Não é diferente. É. Não vai levar nada. Enfim, não vem ao caso. Aí ele vai lá e... Mas enfim, o que, que nós temos aí depois? Ele sai, né, pra pegar a mochila e tal. Pô, essa sequência do Glenn na rua foi bem legal, né, cara? É. Eu gostei muito. Ele vai todo com cuidadinho, né, se escondendo atrás da... Como é que é a câmera que eles filmam aí mesmo, seriado, cara? Como assim, o estilo? É, que é aquele estilo de câmera, tipo, tropa de elite. É, mas é alguns poucos momentos que tem isso no seriado. É, então, mas esse momento que o Glenn tá, tipo, tá na rua assim, tipo, eu achei bem legal. A câmera vai acompanhando, né? Pelo amor de Deus, alguém me... Cara, eu queria entender o que raios esse anormal aí que aparece atrás do Daryl tava fazendo. Cara. Pois é, né? Ele tava usando drogas no beco, meu. É a única explicação. Não, que eu tenho. O que eu achei pior é, tipo, o Daryl tava escondido, parece que ele viu ele e tava esperando. Mas, tipo, não mostra isso. É muito do nada, não, né? Não, eu me entendi que ele chega, ele chega e já sai pedindo socorro. É, o cara tá apontando a besta pra ele. Cara, você se assustou, né? Sei lá. Ah, mas mesmo assim, cara, achei muito... Aí eles, o que que eles, acontece? Eles pegam, pegam o Glenn, né? Não, pera aí. Tem a briga, né? Ele pede socorro. É, chegam os reforços lá, né? Os amigos do moleque lá. Moleque, mano, é muito... Eu achei muito estereotipo, né? Esse pessoal que aparece aí. Estereotipo? É, estereótipo. Estereótipo de... Sabe, de marginal, de... maconheiro, de bandido. Então, mas até se percebe que acho que foi meio de propósito isso, né? É, mas não é... Acho que não é essa questão. A questão é, meu, você tá num lugar em que, tipo, sua cidade foi dominada por zumbis. Você encontra um ser humano, você vai bater nele? É, mas é isso que eu não entendi. Ele chega assim, aí o Daryl pergunta, quem é você? Ele, socorro, socorro! Mas tipo, já... eu ia ficar feliz, entendeu? Tipo, você não tá morto? Nossa, que legal! Como assim, mano? Entendeu? Você já pede socorro, caramba? É. Às vezes foi essa a função dele, né? Os caras pegou e falou, se você encontrar alguém vivo, você pede socorro. E ele já... O Daryl já chega perguntando o irmão, né? É, talvez isso assustou ele, é, né? Tal. Entendeu nada, né? Tá, merda. Ó, cortando aí, a gente já tem a cena do Jim, né, amarrado na árvore. Cara, eu tava jurando que ele ia morrer ali. Por quê? Não, eu falei, já era, né? Ele tá amarrado na árvore, vai aparecer um zumbi, quando eles voltarem do almoço, só vai estar a roupa dele. Mas, ó, foi nessa cena que eu achei ele parecido com o Eric Bana, cara. Cara, esquece isso, cara. Bana, o quê, cara? Cara, mas é igualzinho, mano. Que rabo, cara. Eu já estou ficando nervoso, hein? Vou passar a lambida no pescoço, hein? Fim de papo. Fazer aonde? Cara, é parecido. O Jim, mano. Ninguém concorda comigo, mano. O que Jim? Bosta, mano. Tu não tem moral nenhuma nessa merda. Mas e aí, o que você achou aí? O que vocês acharam dessa ceninha dele preso lá e falando, não sei o que, você ficou com medo de mim? E o Dale perguntando pra ele, né, por que que ele tava cavando lá? Pois é. Cova, e ele fala que nem ele lembra o motivo, né? É, ele vem com o papinho que teve um sonho. É, mas isso é meio tenso. Esse mesmo. Papinho aí, que pra mim foi a única coisa que não deu, cara, do episódio, né? É. Não, mas vamos deixar mais pra frente. Ele fala que teve um sonho, né? Ele fala que não lembra muito bem, aí depois ele fala que teve um sonho, né? Que precisava cavar, mas que não sabia o motivo. Deixa muito claro, né? E depois ele joga um voto de coragem lá pro... É, não, o pessoal fala que ele tava com insolação, por isso que ele tava meio doido, né? Tava meio, insolação, né? Naquela hora que ele tava... Mano, ele tava com insolação quando ele acordou, então ele começou a cavar, né? Não, ele ficou mó cara cavando, cara. Não foi do nada. Igual quando o Mer também teve isso quando ele tava lá em cima do prédio, né? Que ele tava brisando lá, tava tirando aquele monólogo dele, né? Aí vem o Shane, né? Começa a conversar com ele e pega e fala aquele negócio lá pro Carl e pra esposa do Rick, né? A Lori. Aí a Lori vai falar com ele, né? E ele já joga um. Nossa, ele joga um psicológico nervoso na Lori, né, cara? Não desgruda do seu filho, tipo, ele vai morrer. É. Eu não sei se eu sou a única, mas eu tenho problemas sérios pra descobrir as emoções dela. Eu nunca sei quando ela tá brava. Eu nunca sei quando ela tá feliz. Eu nunca sei quando ela está nervosa, eu não sei, porque pra mim ela faz a mesma cara sempre. Então, nessa cena, eu não sei se ela ficou nervosa, se ela pensou, nossa, ele é louco, se ela pensou, não, tipo, não sei o que ela pensou. Ela assim, fica não. O tempo todo com olho arregalado. Não tem conclusão. Com olho arregalado, assim, aí você acha que ela vai ficar puta, dar um sorriso. Ô Pietro. Pietro. Oi. Você que assistia Prison Break e tinha essa atriz aí da Lori, ela era melhor lá, cara? Não tão diferente quanto aí. Qual que era o nome dela lá no Prison Break? Era Sarah, cara. Mesmo nome da atriz. Achei que era Lori. Sarah Jessica Parker? Não, não. Não. Sarah Connor, enfim. Sarah Connor? E aí, depois o que a gente tem aí, Rodney? Aí volta pra cidade, é isso? Eu não lembro. Não, daí depois nós temos a cena do o Daryl interrogando o porto-riquenho. Então, volta pra cidade, pô. Ah, é verdade, né? É que eles estão dentro do escritório, pra mim o escritório é fora da cidade, é um elemento à parte. Cidade é tipo na rua, entendeu? Eu acho que eu consegui dar a volta. Né? E realmente eu ainda não compreendi, tipo, eu até agora ainda fiquei com uma coisa meio, tipo, what the fuck que ele quis fazer pegando a mão do irmão. Pois é. Né? Eu acho que ele vai tacar na geladeira e tentar costurar de volta. Não, não tem já como. Cauterizou. Já cauterizou, não tem mais volta. Não me além diga. Disso, já passou acho que já tem mais de 3 horas que ele tá sem aquela mão dele. Ah, vá, é mesmo? Pietro, não me diga que não dá pra colar. É sério, cara. Tá costura lá, fica sem mexer, mas pelo menos tá com a mão. Só pode dizer que tem uma prótese, né? Mas eu gostei dessa cena aqui dele pegando a mão e tacando o cara, mano. E ele tentando dar umas bicas no. Pois no é, infeliz. Né? Que eles querem descobrir onde é que eles levaram o Glenn, né? Que foi raptado. Coitado, mano, pois o Glenn é. Só se ferra, né? E é o que né, mais cara? Tem atitude de fazer as paradas, é o que mais pode. Só, né? Verdade. Puta, ele só... E na hora que... O detalhe é que na hora que o Daryl jogou a mão, cara, a mão chega... Quicou de borracha, né? Saltou a bichinha, né? Ele foi estressado, né? E o Rick todo calmo. Cara, essa cena que eles vão conversar lá com... Como é que é o nome do chefe dele lá mesmo? Do Guilherme. É o G, né? G, sei lá. É o G. Guilherme. Aí eles vão lá... Mano, parecia final de tela de mestre, cara. Tava muito... Tá muito Street of Ranger, né? É. Então, é isso que eu falei. Eu não gostei muito desse negócio do... É... Podia ter mais gente normal. Tinha muito cara de fugiu da prisão, sabe? Os caras com bandaninha na cabeça, tudo tatuado. O que tinha nessa cidade antes, né, cara? É? Só bandido, né, cara? Eu tinha bandido, tava, né, tava um caos. Os bandidos sobreviveram porque eles são mais ligeiros, né? E o pessoal virou tudo zumbi, né? O pessoal trabalhador. Pois é. É, então, só comentando também, isso, toda essa cena aí desses, essa gangue aí que aparece do nada, disso tem no quadrinho. É, exatamente, exatamente. O Márcio tinha até feito uma comparação lá no The Walkers, né, Márcio? Falando um pouco do episódio. Pô, ficou muito foda aquilo lá, cara. Você colocou a cena do episódio 3, né? E a cena da fogueira lá dos quadrinhos e tal, muito louco. E essa cena, tipo, nada existe nos quadrinhos, né? É, nada. Tipo, eles vão pra cidade. Vamos comentar o quadrinho. Que tem isso no quadrinho, né? Eles precisam voltar pra cidade. Mas como no quadrinho não tem os irmãos Dixon, não tem nada disso, então ele volta pra pegar. Eles voltam só pra pegar as armas, né? É, se parar pra pensar, nos quadrinhos é muito mais imbecil, né? Eles estão arriscando a vida por muito menos. Exatamente, não tem, só tem arma lá, né? Então vai quase se lascar pra isso, né? Mas o que eu achei dessa cena meio ruim, assim, tipo, nenhum dos dois convence como vilão, assim, nem o Rick, nem o Guilherme. Muito menos tipo, o Rick. Muito menos o Rick. Então, tipo, o Guilherme ele ainda se esforça porque tem um cara grande do lado dele e tal, mas ele intimida um pouco. Mas o Rick tentando negociar foi, tipo, péssimo. O que me incomoda, cara, né, nessas cenas, assim, desses personagens aí, é o fato deles estarem muito bem vestidos pra mim. Mas como é que pode esse povo estar tão bem vestido, né? Pô, Apocalipse... no acampamento o personagem tá suado, tá com a roupa suja, de terra. Tudo fedido já, né? É, tudo nojento. No Lost todo mundo era limpo, cara. Ah, mas o Lost era uma ilha, cara, eles tomavam banho todo dia. Tomava banho aonde, mano? A praia? Água salgada, né? Praia. É, água salgada. Pra ganhar beleza. Eles tomavam banho pois lá, é. Cara, eles davam um jeito. O que você achou, Márcio, dessa cena aí dos porto-riquenhos? Acho que foi massa. Colocaram essa nova trama aí, sei lá, tipo, pra nós que já leu a HQ, né, e sabe o que vai acontecer, acho que foi legal. É uma coisa a mais, né? Isso. É, isso realmente é um detalhe, né, interessante de... O pessoal eles estarem fazendo uma nova trama, né? Pois é, tanto que quando eles aparecem o pessoal lá e bate no Daryl, eu fiquei, caralho, porra é essa? Legal, tipo, tem mais gente ali. Porque no quadrinho não tem ninguém em Atlanta, né? Tipo, tá só o zumbi. Ali ainda tem uma. Aí, na série ainda existe uma resistência ali, né? Aí o Rick decide entrar lá e matar todo mundo, né? Basicamente isso, né? Antes eles negociam, né? Ele fala que. Ele quer o Glenn de volta e o Guilherme, ele fala que queria as armas, né, que estavam no chão, né. Aí o Rick... E o T-Dog, Sniper foda ele lá, ele tá né? ali, né, tipo, pra garantir a segurança do resto do pessoal, né. Ele tá mirando na cabeça do Guilherme. Mas aí eles fazem esse acordo, né. Só que aí o Guilherme, ele é esperto, né, ele fala que ele quer as armas, né. Ele não quer só trocar o amigo, né. Tipo, o amigo tá um pouco se fudendo pro amigo dele lá, né. Ele fala que as armas eram dele, eu achei, tava dando sopa, achava derrubado, quem perdeu foi relaxado. O melhor é ele falando pro Rick, né. Como é que eu vou saber que essas armas não é sua? Mano, a bolsa só falta tá escrito Rick, cara. Tem um negócio da polícia ali, né, da cidade dele. O cara... o bendito do cara tá vestido de policial, tá com a bolsa com o nome dele, tá escrito xerife. O mesmo símbolo que tá na roupa dele tá na bolsa. E o cara fala, como é que eu vou saber quem é sua? É. Porra, como qualquer assim? Qualquer um mano? Poderia dizer isso. Né? Quando eles estão separando as armas lá pra ver o que eles vão fazer, eu achei legal a cena que o Daryl dá um tapa no moleque. Não dá pra na cara, né? Cala a boca. O Guilherme não vai deixar ficar quieto. Senta lá, Cláudia. É uma coisa bem, tipo, é. Também nessa cena eu achei legal, porque assim, até então ele tava achando tudo bem arriscar todo mundo pra resgatar o irmão dele. Só que aí ele vira pro Rick e fala, pô, mas você vai dar as armas pra resgatar o Glenn? Do, tipo, será que ele vale tanto assim? E aí tu vê que o cara, na real, ele tem tá todo sensibilizado pela coisa do irmão, tá perdido não sei o que, mas que ele é um puta de um egoísta. Porque, ah, vamos todo mundo se ferrar junto e vamos lá, tipo, a gente... E deixou o coitado do Glenn, tipo, se arriscar, mas agora não, vamos pensar. Não, que é isso, entendeu? E aí foi o que eu falei, o Glenn é o ali que mais pensa no grupo. Sim. Eu acho engraçado que o Daryl, ele esquece do irmão, né? Ah, vamos lá pegar o Glenn, e, tipo, acaba o episódio e parece que ele esqueceu, deixou pra lá. Não, ele achou que o irmão pegou a caminhonete e foi pra... Não, mas antes disso, né? Eu digo, porque eles estão voltando já. Parece que ele desistiu. Não, é que... não, na verdade, eu acho que ele até tá... Ele ainda parece que tá com a dúvida do se o irmão dele tá lá ainda. Eu acho que ele pode estar pensando. Ah, ele tá se virando, né? Ele tá acreditando no irmão, né? Tá acreditando que ele é fodão, o irmão dele é fodão e tá se virando sozinho. Aí depois nós temos eles adentrando lá o covil, né? O covil dos bandidos. É... Eles vão fazer a troca, né? O Rick tá levando as armas e tudo. Ah, o Rick tá sagaz aí, cara. Tipo, as armas são minhas, aqui tá o seu moleque. É, ele empurra o moleque pra lá, tá aí o meu, tá aí o seu, eu quero o meu agora. Né? Aí o vilãozinho dá um psicológico nele, né, cara? Você é surdo, cara? E não sei o quê, olha o tanto de homem que tem aqui. E, blá, blá. E o panda lá botando uma pressão, né, cara? Pô, ele me acertou na bunda, cara, mata ele. É um panda. É igualzinho, cara. Parece demais, né? Tchuplek, tchuplim. Tchuplek, tchuplim carnavalesco, né? Caraca, você é péssimo. Aí, a gente tem, o corta-clima aí, né, cara? A vovozinha. Ah, tão querida. É tão bonitinha, né, a vovozinha? Não, não tem jeito, cara. Eu teria mais medo dela do que dos zumbis. Andréia botando todo o seu preconceito pra... Mentira, fora contra os velhos. Achei tão bonitinha a velhinha, cara. Mas ela me deu um pouco de medo, assim, surgindo do nada. Mas eu achei ela toda fofinha lá. O que é? É o Japinha. Aí pega pela mãozinha, né? Ah, não sei onde é que ele tá. Não leve ele não, ele é bonzinho. Vem cá, eu vou te mostrar. Não cuida do meu neto. É, o meu neto. Aí ela fala lá que tem alguém precisando de tá com falta de ar lá, tá precisando de bombinha, a sei lá. A bomba da, né? Asma, é. Bombinha da... Usei muito isso. O velhinho lá que tá com asma, né? Aí eles vão descobrindo que ali não é uma gangue de, né, The Warriors, não. E a velhinha? A velhinha tem nos quadrinhos? Não tem nada disso, né, cara? Tem nada disso. Então, isso que eu vou voltar aqui e perguntar de novo pra todo mundo. Vocês gostaram disso? Que foi uma coisa, um diferencial, né? Mas o jeito como foi feito, vocês acham que funcionou? Que rolou? André já respondeu, Márcio. O que você achou, Márcio? Pô, sabe o que eu pensei? Quando eles foram atacar lá os carinhos, eu pensei que eles, tipo, iam ficar amigos, só que depois, quando o Rick fosse enfrentar algo maior, eles iam voltar ali e se juntar, sei lá. Não pensei que ia ser já amiguinho, assim, desde agora. É, apesar que você falando isso, cara, dá pano, né, cara? Tipo, pode ser que aconteça isso, né? Que eles apareçam de novo? Puta, pior que o Mais falou isso, eu não tinha pensado nisso, cara. É, eles têm homem, têm munição, ali tem... Tá cheio de... Sim. E eu achei interessante essa visão do seriado, de falar dos idosos, porque realmente não é abordado isso nos quadrinhos, né? Não. É, o máximo que tem ali é o Dale, né? Mas essa questão de... Ah, aconteceu o ataque zumbi e foda-se os idosos, né? Vamos embora. É, no quadrinho não tem... Mas não tem nem porquê também no quadrinho ter isso, pelo que é mostrado. Não sei, não. Eu gostei da cena do... do Rick virando pro Glenn, né? Que eles chegam na sala onde tá o idoso lá passando mal, né? De falta de ar. E o Rick vira pro Glenn e fala: eu achei que você ia ser comido por cães. Assim, essa parte. Tem um chihuahua numa cestinha. Só os ratos olhando ele assim. É. Pois é. Aí ele vê que o Glenn tá de boa ali, né? Tipo, ele ficou preocupado. Ele foi enganado, foi ludibriado, na verdade. Ô, Pietro, o que, que você achou, Pietro, dessa coisa dos porto-riquenhos, dos velhinhos, do Glenn, de tudo? Essa cena aí. Pô, tipo, é meio que desnecessário, né? Mas enfim. Você achou que não precisava ter nada disso? Eu acho que não, cara. Eu também. É pra criar um conflitozinho, tipo, criar uma dificuldade pra eles encontrarem as armas. O que eu achei bacana é que eles dão uns diálogos lá que mostra pelo que o grupo do Rick vai passar também. Que ele fala, ah, a gente tá aqui e vira e mexe aparece gente mal encarada que quer roubar nossos remédios, nossa comida. Sim, aí ele tem que montar um personagem que ele é o cara mais violento. Ele tem que. É, que isso acontece no quadrinho, acontece bastante com o grupo do Rick, né? Então, tipo, eles já dão, tipo, meio que um aviso pro Rick, ó, fica esperto, né? Que o pior que tá. O que tem aí fora, os zumbis não é nada, tem coisa muito pior. Né? Vocês estão pensando só em zumbi, mas tem os humanos aí, né? É cada um por si, né? É, pra mim é a filosofia do Walking Dead, cara. É tipo, os zumbis são, tipo, não são nada perto do que os seres humanos fazem. Né? Mas eu acho que aí também, eu ainda fiquei me questionando, meu, o que esses caras estão fazendo, tipo, no meio... Por que eles não fugiram daí, saca, galera? Que ele falava, porque os idosos não tinham pra onde correr, o Guilherme, não tinham pra onde correr, blá, blá, blá. E aí, naquela cena, ele demonstra exatamente como ele gosta dessa coisa de ser um líder, entendeu? Ele gosta daquilo. Então, ele falou, o que você era? Ah, eu era, tipo, segurança. Então, tipo, talvez, é que nem o Glenn, talvez ele tivesse, sei lá, sempre sido menosprezado a vida inteira, e ali ele se sente importante, por isso que ele faz essas coisas. É, ele tem uma coisa que o Rick tem também, acho que ainda na série a gente não percebeu isso, mas ele vai ter, pelo menos no quadrinho ele tem, né? Que é o senso de líder, o senso de ter as decisões certas, né? Talvez até por isso que o Rick dividiu as armas com ele, né? Porque o cara viu que... Ele até fala, né? Ele até fala, né? Ah, o pessoal me colocou como líder, eu não sei porquê. Aí o Rick, eles te colocaram como líder porque eles podem confiar em você, né? Sim. Aí ele vai dar as armas lá, divide as armas. Né? E aí, novamente, nós temos eles voltando pra van, né? Pro caminhãozinho lá. E não tem um raio de zumbi na rua, né? Antes disso, eu achei engraçado eles falando, né? Ah, a gente veio aqui só pra pegar o seu chapéu mesmo, né? É. Fala assim. A arma perdeu metade das armas, né? Eu não achou o irmão do o Merlin. Aí, em seguida, a gente descobre que... Descobre assim, né? Eles falam que o... Talvez o Dixon pegou o carro, né? É, eles desconfiam do Dixon. Quem poderia ter feito ali? Aí, eu acertei. De uma certa forma, eu acertei, cara. Especulei isso no último episódio. Falei que ele ia dar um jeito, cara. De voltar pro acampamento? É, eu falei. Eu acho que ele vai voltar lá e ele vai fazer nada. Mas será que foi ele que... Não sei, cara. Qual que é a explicação pra ter zumbis no acampamento, cara? Então, aí que tá. Eu acho que não é isso, que não tem nada a ver com merda, não, cara. Eu acho que a culpa foi dele. Do jeito que chegou aquele um zumbi lá do episódio anterior... Podem ter chegado esses outros, entendeu? Ah, mais um, cara? Não, mas os zumbis, eles... No Walking Dead, ele tem essa coisa de andar em bandos, né? Tipo... Sim, mas... Atrás de comida, atrás de... É, ah, eu não sei, cara. Não sei, pode ser. Vamos especular aí, né? Não, acho que na real, toda a merda dos zumbis foi um vacilo coletivo, assim, eu acho. Porque ninguém tava vigiando, entendeu? A galera tava naquele momento comunhão do jantar, entendeu? Tá todo mundo contando histórias da sua vida, trocando figurinhas, entendeu? Então acho que foi um vacilo geral que a merda tomou as proporções que tomou. É, eu concordo. Eu acho que ainda a culpa foi do cara, meu. Não, sim, de ter atraído. É, não, mas o Canadá falou a verdade, tipo, não tinha ninguém vigiando. Sim, estavam muito... Talvez, né, se parar pra pensar, eles estavam, acho que, muito... estão muito confortados, né, a essa situação deles, né? Confortável, né? Mas é o que a gente tinha falado. Na série, eles estão num lugar que aparenta ser mais seguro. Aquele um zumbi que apareceu com o servo lá, foi o primeiro. Então, tipo, eles pensavam... Foi um só e não vai acontecer tão cedo de novo, né? Mas aí que tá, né? Aí apareceu não sei um se, mas eles já tinham o Shane, aí chegou o Rick ainda por cima, que dá uma sensação de maior segurança ainda, embora ele não esteja ali. E eu acho que eles estão vacilando. É, eles relaxaram, né? Estão confiando demais, né? Um pouco antes deles fazerem a reunião, a gente tem a Sofia lá, né? A filha do Ed, indo levar comida lá pra ele, né? Levar água. E aí a gente vê a cara dele, né? Nossa, ele tá feio demais, né? Tô todo estourado. Nossa, dá muita aflição ver esse olho dele aqui, bicho. inchada, né? Vermelha. É, inchada. E tem uns mosquitinhos na cara dele. Tem verme. Mas é, na pode cara. Reparar, tem uns bichinhos aí, ó. Muitos do mal, né? E a gente descobre também que a Amy vai fazer aniversário no outro dia, né? Ah, é, né? Antes disso, a André fala pro Dale, né? Você pode... Sim, é... Olha, olha o spoiler aí. Eu tenho muito medo da dentadura do Dale, meu. Eu tô falando sério. É muito agressivo. Da... Como é que você sabe que é dentadura? É. Meu, não, não, é, dá medo. Dá Como medo é que você sabe? Que ele é um ator renomado aí. É legal o diálogo, né, que ele tem lá na hora que eles estão na fogueirinha lá, ele começa a falar do relógio, né? Então, nos quadrinhos, essa cena da fogueira é o momento que eles, todo mundo fala o que fazia antes, né? É. Que eles substituíram essa cena pro Dale falando do relógio aí, né? É que distribuiu de outro jeito, né, esse negócio deles contarem um pouco do que cada um era, né? Ah, mano, não é possível, cara, só eu acho que o Jim parece o Eric Bana, cara, eu tô revoltado com isso. Parece, cara! Vou falar nada. Vou colocar a foto dele no post aí, cara. Tu não vai concordar comigo. Põe, só assim mesmo. Não, eu vou achar a foto que ele tá mais parecido com ele, cara. Não vai photoshopar, não. É. Não, sem photoshop. Aí, o que, que a gente tem? O que, que a sua irmã foi fazer, a Andrea? Ela foi no banheiro. Fazer foi no banheiro. E você, né, vai falar pra todo mundo, né? É, pois é. E aí ela vai, não sei o quê. E aí ela, de repente, abre a porta do furgão, né? E fala, ah, porque, porra, tá sem papel higiênico. E aí um zumbi se atraca no braço dela. Né? E aí... O que vocês acharam aí desse zumbi aí, atacando ela? É, eu achei que ficou igualzinho o quadrinho, né, cara? Porque a André não ficou... leu, mas não, é igualzinho, tipo, é do nada, do mesmo jeito. Ela foi no banheiro, não, na hora que ela tá saindo, o zumbi puxa o braço dela e morde. É que um pouco antes também a gente tem o Ed, né, abrindo a barraquinha dele, né? É, o Ed foi o primeiro a ser atacado, né? Aí ele grita, e nisso, no mesmo momento que ele grita, a Amy é mordida, né? É tipo ali que eles veem o que tá acontecendo, né? Que vê um monte de zumbi aparecendo. E é um monte mesmo, não é 5, 6, é... É, não, isso é verdade, isso é verdade. Eu achei... Eu não... Puta, cara, eu fiquei meio grilado com essa cena da Amy. Porque o zumbi, tipo, pega no braço dela, mas eles são tão fortes assim? Ah, acho que sim, cara. Acho que foi coerente a cena. Não achei que foi forçado nem nada, não. Você acha que ela dava pra ter fugido? Você tá falando? É, pelo menos o braço, sabe? O braço, eu acho que, tipo, se um bicho desse rela em mim, cara, eu tiro o braço num reflexo, assim, em 2 segundos. Sabe o que eu acho? É, vai ver, ela não esperava, né? Apesar que ela tava descansando o braço na porta, né? Só lembrando que esse zumbi, de novo, é o Greg lá, né? O que... Ah, é o maquiador? Sim, ele de novo, Marcio, que a gente não falou isso no segundo episódio. É, comenta aí, por favor, cara. Ah, então, era ele, né, que fazia o... Que fez, né? Aquele... O que tava comendo... O cervo. O veado lá na uhum. mata. É, o cervo. É. Caraca, que é um cara que faz a lição de casa aí? É outra coisa, né? É. Informação útil, ó. The Walkers aí, Brasil. Aí era ele de novo ali que agarra a André. Sim. A André não, a Amy. É, daqui a pouco ele tá fazendo todo mundo, né? Todos os zumbis é ele. E todos os zumbis dessa cena estavam muito fodas. Tava bem feito pra caramba. Muito bem feito. Ah, peraí, a gente comentou quem que é o cara que fez os zumbis? Ou só falou o nome dele? O quem? O cara o que é o... maquiador? É, que é o maquiador, né? Não sei se a gente falou isso. Qual que é o nome dele? A gente falou? O Márcio acabou de falar, pô. Qual que é o nome, Márcio? Não entendi. O Nicotero, Greg Nicotero. Que é tipo, ele é maquiador do Jorge Romero, né? O cara isso, é, meu... Isso. O trabalho do cara é muito bom, né, mano? Já pela aquele zumbi do primeiro episódio, né? Sim. É, mas eu achei os desse episódio os melhores até agora. Questão de maquiagem. É, eu achei muito até foda. Até pela aquela lá sem o maxilar, né? É, se parar pra pensar, né? Até os zumbis elencos de apoio do ataque, né, eles estavam muito bem produzidos. Que né? Eu tava sentindo falta de zumbi desmembrado, sabe? Sem membro. Eu achei legal até uma hora que o Shane dá um tiro com a escopeta e parece que voa o braço do zumbi. Sim, meu. E quando o Rick chega, né, cara, que ele dá um tiro lá no zumbi, cara, que o zumbi, acho que, sei lá, foi parar no Brasil, cara. Brasil! Não, isso que eu não entendi. Antes dele chegar, tava lotado, minado de zumbi, mas depois eles chegam, tipo... Aí dali, depois de um minuto... Ah, é a presença dele, né, cara? É o ki dele, que é muito forte. Não, mas é que a galera tava na função de combater os zumbis também. Mas realmente, ele... É, não, faz sentido mesmo o que você falou, Márcio. E você vê que o que eu tinha falado era verdade, ó. Esses coadjuvantes estavam só pra morrer mesmo, né? Não, com certeza, né, cara? E outra coisa que você comentou, né? Que tem personagens nos quadrinhos que não apareceram, que pelo jeito até agora não vai ter mesmo. Pois é, o Alan, né? O Alan, né? É o Alan falta, e a dona, né? Falta, a dona e os gêmeos, né? Que eram os filhos dele. Exatamente, então, exatamente. Mas eu acho que é o que eu tinha falado no segundo. Eu acho que eles substituíram o Alan pelo Morales. Sim, faz sentido também. Né? Porque é até parecido, assim. E é o mesmo esquema. Ele tem uma mulher e tem duas filhas. Né? Então eu acho que... Eu achei válido, assim. Não, e o ataque dos zumbis eu achei mais coerente também do que nos quadrinhos. Porque tava todo mundo num pânico danado, cara. Uhum. Nos quadrinhos parece que foi mais rápido e não foi tão, tipo, ah... Né, parece que foi mais tipo, olha, tem um zumbi aqui, matou, pronto. É que no quadrinho não apareceu um grupo grande, apareceu três, apesar que no quadrinho, esse ataque foi grande mesmo, mas na série foi muito maior ainda. E agora, né, sobe a música do Forrest Gump. Andréia, como é que você se sentiu aí que a sua irmã morreu? Olha, foi um momento dramático da minha vida, assim. Eu fiquei naquela coisa... Eu achei tosco porque sei lá, quando a Amy caiu no chão, na real, ainda tava um monte de zumbi atacando e a Andrea foi lá correndo e ficou lá com ela. Tipo, tá, era a irmã dela, mas, pô, né, tava tendo um ataque de zumbis, eu não ficaria parada esperando. Os zumbis começaram a chorar também, né? Mas eu achei uma puta de uma cena, meu. Eu achei aquela atriz que interpretou muito bem, assim, tipo... Foi foda. É, ela foi bem mesmo. Andréia, né? Muito você, foda. Essa... Eu, no caso, Não, foi muito boa mesmo. Acho que uma das melhores cenas, assim. Acho que de até atuação, agora, né? de drama, pra mim as melhores foi essa e a cena do Merlin no telhado, entendeu? E aí é engraçado ver a cara da Lori, porque ela faz a mesma cara a cena inteira, né? A mesma coisa, tipo... Até o Carl é melhor que ela, regalado. Não, meu, não, tem que dar os parabéns pro Carl, cara. Esse ator que faz o Carl, ele, boa, muito pois bom. Pois é, ele chora, é muito legal. Não, ele fez uma cara de desespero, ele tá com cara. Medo pra caramba. Não, exatamente, né? Tipo, ele tava realmente com muito medo, cara. Com muito cagaço, mano. Aí é que acontece, né? A Amy foi pro Beleléu, né? Eu achei muito engraçado, cara, que todo filme de zumbi é assim. Tipo, ele dá uma mordidinha de nada, a pessoa morre. Porque ele mordeu o braço e deu uma mordidinha no trapézio, mas não arrancou um pedaço dele. Né? Não, cara, mas eu acho que a mordidinha do trapézio foi mordidinha não, velho. Ah, dele. Cara, não foi tão grave. Foi, foi. Pô, foi cara, um marco, viu? Mano, ela tirou o... Como é que é o nome? Não sei o que, de Adão lá? Como é que é o nome? Pombo de Adão? Tirou o gogó da bichinha, cara, pelo trapézio, cara. Tirou o espinhaço, né? Foi um fatality ali, cara. Não, eu achei que foi violento, cara. Eu achei tudo isso, né? Eu achei que foi, porque, mano. Pra mim, parece que todo filme de zumbi é assim. Não é o tamanho do ferimento que mata. É, tipo, parece que tem veneno, sabe? Parece que tem alguma coisa. Ah, tipo, mordeu, tipo, já era, deu uma deitadinha, né? Ali e já morreu. A gente tem que dar um pequeno spoiler aí, cara, porque no ataque de zumbi, nos quadrinhos, né, quando acontece o ataque... Pois né? Cara, a gente tá dando spoiler, né, apesar que não... Será que vai ter isso na série? Então, no quadrinho, na verdade... Caraca, você já deu... Ui, esse spoiler foi violento. Ah, mas ele já não foi, né, talvez ele morra. É, mas mesmo assim... É que ele tem um corte ali de cena que ele aparece com o taco de beisebol lá, né, o bastão de beisebol. Sim. Cacetando ele, mano, todo tava mundo. Muito foda, cara. Ele cacetou todo mundo, mano. E ele com o bastão de beisebol, tipo, andando assim, tipo, meio que só a silhueta. E o braço dele tá meio rasgado, assim, a roupa, saca? Uhum. Isso que eu queria comentar, cara. Essa cena eu não gostei, mano. Que o Jim pega e olha em volta. Ah, agora eu lembrei do meu sonho, porque eu tava cavando todas aquelas coisas. Evidente, portas. Né? Achei tosco. Porra, achei muito... Não precisava ter isso, cara. Bastava ele... Acho que não, bastasse ele demais, olhar assim em volta e afastar a câmera que você ia olhar e falar, porra, mano, vai ver, esse que era o sonho dele, mano. Não precisa, tipo, esse daí eu achei muito... Desnecessário. Não, eu achei muito novela da Record, saca? Os Mutantes. Que tem... Não que eu assista, tá? Não que eu assista. Uh-huh. Eu imagino. Mas tem cena lá que o vampiro, tipo, pula a janela ao sol do meio-dia... E o cara olha assim pra câmera e fala, o vampiro pulou a janela ao sol do meio-dia. Isso porque você não assiste, né? Eu não assisto, Pietro que me contou. Não, o que eu acho tosco é que, tipo, eu não sei como é que vão lidar com isso a partir de agora. Mas eu acharia tosco se começassem a usar ele como, tipo, guru do grupo, entendeu? Ah, não, mas aí ia ser demais, né? Acho que isso aí seria muita tosquidão. Muita tosquidão. Tipo, se ele começasse a ser recorrente isso, saca? A ter vários sonhos, né? E ficar prevendo. É, mas, nossa. Sabe a sensação que esse tipo de coisa traz pra mim? Que, tipo, tá perdendo aquela coisa que tinha nos quadrinhos. Porque o quadrinho do Walking Dead, ele é muito realístico, né? Digamos assim. Não, não tem muito drama. Tipo, morreu mesmo. E na vida real seria assim. Eu achei que a série seria muito mais isso, sabe? É, mais realista. E essas coisinhas assim, acaba deixando muito fantasioso pra mim, sabe? Mas aí, Valdir. E aí eu acho que eu vou ter que discordar de você. Discord. Porque nos quadrinhos, quando acontece isso, assim, é mais pra frente, cara. De ficar realístico? Não, deles não ligarem mais pra morte, sabe? Deles não, pô, eles não têm tempo de não, ficar chorando na morte do outro. De não ligar pra morte. É tipo, de ter a morte, que nem, por exemplo, eu ia achar muito mais incrível se eles tivessem chegado no prédio e tivessem contado o Merle morto, do que todo aquele negócio. Apesar que foi legal, não vou, mas pra mim eu ia acreditar mais, sabe? Mas tem coisinha, esse negócio dele vidente, pra mim, quebra um pouco esse... Não, esse dele vidente, pra mim, foi tipo... Esse clichê dos bandidos lá na cidade, depois não é bandido, da ganguezinha lá, do asilo. Essas coisas, pra mim, tiram um pouco o realismo, né, da... Andréia, fala sua nota pra gente então do episódio. Nota do episódio? Minha nota do episódio foi 9, eu achei muito bom. Caraca! Eu achei que. É, mas porque eu achei que, tipo, até então, tirando o primeiro episódio, eu acho que foi o único episódio que conseguiu mesclar doses de sangue com doses de suspense com histórias, entendeu? Acho que apesar de ter rolado umas coisas meio. Tipo, a história do asilo, uma coisa que eu achei meio forçada, meio tosca. Eu acho que teve um pouco de tudo, passou muito rápido, foi um episódio curto, na real, porque durou, sei lá, 45 minutos, mas eu achei que foi muito, muito bem conduzido, assim, tipo, tiveram doses certas de cada coisa. E esse episódio, na real, até onde eu sei, pelo menos no Canadá, ele foi transmitido há uma semana já, ele foi transmitido em sequência no episódio 3. Caraca, hein, por que eu não tô no Canadá? Amigo meu... mora lá e assistiu, não sei o que. Talvez por isso tenha sido mais curto também, não, não sei. Por que você não pediu pra ele gravar no celular e mandar pra gente? Ah, não queria. Também, né? Sei lá. Então é isso, nota 9, assim, achei muito bom. É isso aí, o Márcio. Eu. É, o que você achou, cara? Qual que é a sua nota do episódio? Antes eu posso falar uma coisa do Daryl? É lógico. Não, não, é que tipo, a Andrea tava falando do que ele é ruim ator, né? Aí tem é um spoiler aqui, posso falar? É da entrevista que o Kirk me deu. Mas pode falar, cara, à vontade. Então, o Daryl falou que o Daryl vai voltar na segunda temporada. Então, eu acho que ele tá meio que fazendo assim, né? Tipo, não tá vestindo um personagem de durão só pra ele voltar como do bem, né? Ajudar o pessoal. Acho Sim. que é isso daí. Pois é, eu vi também que você legal, falou isso, né? Que ele vai se tornar um personagem mais importante na série, né? É... Sim. Ah, mas isso é legal, eu, cara. Eu não achei que ele interpretou mal, não. Eu gostei até agora, pelo menos, eu não achei nada ruim, não. Eu gostei das interpretações dele. Pietro, fala aí, Pietro. Fala. É, a minha nota é 8,5. Achei que ia ser menos. O último... Eu me diverti com o episódio, sabe? Sim. O último episódio você deu quanto menos? Foi, dei 8, cara. 8? Ah, 8,5? É. Tá de bom tamanho, tá de bom tamanho. Não, eu gostei, tipo, no geral eu curti o episódio, assim. O que você achou do ataque lá, que você nem comentou muito, cara? O ataque eu achei bacana, eu gostei muito. Tendo muita gente se fudendo ali, foi legal. Gostou do elenco de apoio morrendo? Sim, sim. E aquela coisa, eu também achei que o... cara, fiquei tão... Tanto que depois eu falei, pô, será que ele é mordido nessa hora mesmo ou é depois, sabe? Não, é naquele momento. Eu não tenho... Na HQ, quando encerra, né, a edição número 5, acaba com... Sim. Que sofreu uma mordidinha, o pessoal, tipo, apontando pra ele. Ele foi mordido! E ele lá sendo acusado, sim. Então... Oi. Não, eu vou falar a nota primeiro, antes de falar o que eu achei. Eu vou dar 8, né? Eu gostei do episódio, mas pra mim ainda não foi o melhor da série, até agora, né? Sim. Eu ainda gostei mais do anterior, mas é por causa disso que eu falei. Teve coisinha assim, até beleza, até achei legal eles acrescentarem esse lance do, da cidade, que tem um pessoal ali, né, que eles são surpreendidos por esse pessoal, tem toda aquela trama do asilo e tal. Mas eu não sei, eu acho, não me convenceu muito bem, sabe? É que nem eu falei, eu tô sentindo falta desse realismo, né, que o Walking Dead passa. E de certas coisas, é que eu tô sentindo falta, no quadrinho tem muito isso. Você acontecer uma coisa que você não faz, você não espera nem um pouco que vai acontecer. Então, até tá tendo na série, que nem eu falei. Eu não tava esperando que ia aparecer um grupo ali, né? Só que não é uma coisa que te pega pelo, sabe? Te pega. Isso é pouco ainda, né? No Walking Dead tinha muito isso de te surpreender do nada, sabe? E o jeito que estão fazendo na série, sei lá, eu tô achando que tá fraco. Podia tá melhor, sabe? Tipo, esse negócio da cidade podia tá melhor. O que mais quer falar? Esse negócio do Jim. O Jim, eu não sei, eu não tô curtindo muito ele na série, não. Estão dando uma importância pra ele que eu acho que não. Não sei, vamos ver mais pra frente. Mas até agora eu não tô gostando. Eu acho que ele vai morrer, cara. Não tem jeito, mano. Mas essa importância dele aí do sonho, essa eu não gostei mesmo, cara. Achei muito. Nossa, cara, eu achei muito desnecessário. Do fato dele falar isso. Tá muito sobrenatural. Né? Mas então, 8, né, sua nota? É, 8. Márcio Paz, diga sua nota aí, por que você gostou? Pô, eu acho que eu vou dar 9, porque. Tipo, caraca! É que foi um episódio do. É, não foi o melhor. Também prefiro o terceiro. Mas eu acho que merece, porque quem escreveu foi o Kirkman, né? E também teve a morte. Olha só como é. Teve a morte também da Amy, a interpretação da Andrea. Também teve a maquiagem do zumbi, que ficou muito foda. Sim. Que eu achei a melhor até agora. Sim, com certeza. Pô, ficou foda mesmo. Tirando o zumbi sem perna do primeiro, né? Mas, um caso o parte, zumbi o quê? Aquela zumbi sem perna. Sem a parte de baixo do corpo do primeiro episódio. Não, aquela. Aquela. Acho que tá insuperável até agora, né? Foi o. O cara pegou. Acho que o Darabont pegou e falou: meu, você vai fazer a melhor maquiagem da sua vida aqui, porque a gente tem que chamar o pessoal pra assistir essa merda. E acho que foi isso que ele fez, né, cara? Exato. Mas ficou. Mas beleza, 9, porra, cara, é um notão do caramba, né? É, bom. Você falou do episódio ser dirigido pelo Kirkman? É, foi escrito, na verdade. Dirigido, é isso que eu queria comentar, né? Que a direção foi do Johan Rank, né? Que é um diretor aí que fez Breaking Bad e dirigiu alguns videoclipes também, cara. É. Coisa, ó, eu não aconselho, cara. Quem quiser pesquisar sobre esse diretor, eu não aconselho, mano. Porque eu vi um clipe dele, bizarro, de uma vaca cagando. É a coisa mais inútil que eu já vi na minha vida, qual que é o nome, cara? Você lembra? É Johan Rank. Eu vou fazer questão de... Acho que eu vou achar esse clipe aí, vou colocar pro pessoal ver. Vou compartilhar da minha desgraça. Mas então, eu vou falar minha nota também, cara. Eu acho que eu vou dar nota 8, mano. Vou dar uma nota 8 por... Acho que eu concordo mais com o que o Valdir disse, assim, mas também a questão dos zumbis, assim, acho que eu ia até dar uma nota menos, cara. Mas que eu gostei do episódio, mas acho que não merece, assim, mais que 8, assim, não. Por consequência daquela coisa do Jim, teu sonho. Putz, tem isso mesmo, aham. Ah, isso daí foi muito paia, mano. O fato do porto-riquenhos lá também, aquela cena meio, sei lá, achei meio clichêzão demais aquela cena. Mas que eles quisessem fazer um personagem, né? Que eles são vilões e tal. Falando pro Rick que eles vão enfrentar mais perigos e tudo mais. Mas achei meio estranho, tipo, eles mostrarem o Glenn lá todo ferrado. E depois o Glenn tá lá junto deles, lá com os velhinhos, tudo... É, mas, enfim, acho que o 8 tá uma boa nota. Sim. Mas, ó, muito obrigado, André, por ter gravado aí com a gente. E desculpa aí tomar seu tempo. Imagina, mas foi muito bom gravar com você. Ah, então eu retiro toda a minha... Retira todas as desculpas, ok. Márcio, faça o seu jabá, cara. Da onde você é, meu filho? Do... Seu site. Tá? Ah, sim. Pô, aí você fala, eu sou do Walkers Brasil e tal. Aí, eu sou do walkersbrasil.com, posto notícias lá, mais as entrevistas, né, que o... Que o povo dão. Uhum. Por sinal, tem um site oficial do Walking Dead, não tem? Tem sim. Cara, o seu site tá melhor, cara. Pelo amor de Deus. Pô, valeu. Não é possível, mano. O Márcio posta informação nova de duas em duas horas. Pois é, tem muito conteúdo. Trilha sonora que eu achei animal, entrevista. Trilha sonora do episódio, entrevista, especulações, prévia da... das novas páginas das HQs que eu fui lá curiar e me ferrei, vi spoiler já. Mas, cara, tá muito legal mesmo, cara. Pô, valeu. E o fato de, mano, quem é que faz o site? Você sozinho, né? Eu sozinho. Porra, cara, isso é foda demais. Pô, cara, mas é isso aí. Obrigado mesmo por ter participado aí com a gente. Nada, valeu. Acho que é isso aí, né, Valdir? Pietro foi dormir ao som de Sarah Jane. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Tá ficando apertadinha, por favor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Enquanto isso, o Valdez está aí na surdina atrás da Sarah Jane no Xvid. É, exatamente. Eu já achei, já salvei o link. Sabe o que eu tava pensando? Da gente começar o... A gente começar o episódio, tipo, em clima de axé. Por quê? Eu sei lá. Tipo, daí você coloca o metalzão... Funk! Né? Coloca o funk! Não é pra escrachar tanto, assim. Pô, meu, olha, eu falei isso já no podcast. No ano novo, de 2009 pra 2010, eu estava ensandecida, dançando funk na sacada de um apartamento na Avenida Paulista, meu amigo. Graças a Deus, tô gravando isso. Mas já tá gravado, tá em outro podcast. Não, mas esse vai pro ar. É diferente. Vamos abrir a roda. Aí eu pego, tá começando mais um podcast. É muito tosca, pelo amor. Mas o podcast é miolo. Estamos aqui hoje com a presença dele. Aí o Valdir falou: Valdir, esse é meu rei. Sim, para, meu rei. Aí o Pietro, olá. Aí já era, você tá baiano já. Você fala: bora, minha porra.